Papa Tango, Golfo Quilógico, contato radar, 59 milhas, sudoeste do VR em Salvador, mantenha nível 090, reporte em ideal de descida, o ajuste em Salvador no 097, Boiduna. Gente, desça para 2 mil pés, Flor de Duna. 2 mil pés, Flor de Duna. Estabilizou 3858. Então, 3858, complete a aproximação, Xantor 118, decimal 95. 1895, então 3858. Oi, Salvador, boa noite, é o 3858 da TAM, visual na 110. Boa noite, 3858 no estado, pouso autorizado pista 021, 70 graus, são 39. Pouso autorizado na 10, tá 3858. Solas 35, chame 121, né, décimo lado. 219, tá 3850. Salvador, muito boa noite, é o 3858 da TAM, para o táxi levando. 3858, táxi Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette 02, TAM 3858. Patão Golf Lógica, livre elétrico, poste estabilizado. Mandará. Gol 2043 com a informação Golf no portão 7, pronto para a cópia. Gol 2043, Pedro Guarulhos, 360, aperto do 10, decola do 10, primeira curva direita, Dael, Leda, Motiva, 1208, acera 5446. 360, CA, Bravo, Golf Romeu, aperto do 10, Dael, Leda, Motiva. Ótima, decolando da 10 com curva direita, 208-5446. 043 conhece um puxa. Sete Golf Lógica, torre no 895. Sete Lógica, rapazinho, mais 5, 1 ou 7. Sete Golf Lógica, modificou 4-5. Cruzado base, final no 7, a porta girando embaixo travada. Cabeceira? Legal. Faz luz de pista também, da pista na 7? Tá legal então. do Golfo Quilosca. Gente, Golfo Quilosca, pouso autorizado. Toque. Fala as 4 novas, tá? Nessa sequência livre, boa. Salvador é o Gol 096, informação Gol. Gol no 096, boa noite, controle de Salvador, acione identificação, desça para 2.000 pés, ajuste no 0.17, número 1 na aproximação, condições de manter high speed. Afirmativo, é 2.000, autoriza da presente pro de TAP? Pro de Duna. Pro de Duna, Gol 096. Salvador approach American 9257215 descending 160, information Golf. American 9257 Scope 910 descend to 3000 feet, planet 1017. Fly heavy Duna intersection, Delta Uniform November Alpha. American 9257, right, descend maintain 3000 direct. Delta Uniform November Alpha intersection and 1017. Affirmative. Zero nove meia, cumprimento de cada. 270. Entra. American 9257, reduce our speed by 260 knots. Reduce speed to 260, American 9257. 1096 para o curso localizador, curva à direita, proa 065, reporte estabilizado. 7065, seu proa, 96, reporte estabilizado. Botaria 5954, acione para o 0 do Mari. Botaria 5954, acione identificação, voando Mari. Vista para o nível 050, ajuste no 017. 050, ajuste no 017, na Pro do Mari. Botaria 5954, American Line 9257, reduce speed to 190. Reducing to 190, American 9257. Solo voo 2043, pushback acionamento, portão 7. Autorizado, chefe de portão ataque. Estabilizando a LS, avistando o voo 1096. Voo 1096, completo final do procedimento LS X-Ray, chame torre em 118, decimal 95. 1895, 96. Voador, Gol 1096, final LS. Boa noite, Gol 1096, estado. Sul autorizado, pista 90, vento 180 graus, com meia dúzia. Livre, posição 10, 96. As condições de intercepção de heading. American 9257 requesting clearance for ILS approach. Roger, I understand you have conditions to intercept on this head in the localizer course, sir. Affirmative for American 9257. Roger, descend to 2000 feet, 281017. You are cleared for ILS X-ray final approach procedure report established on the localizer course. Send a 2000 cleared for the approach and we'll report established, American 9257. 9257 confirm indicated speed. American 9257, 200 knots, slowing. Roger, thank you, sir. Reduce the speed by 170 knots for approach, and report established and order localized at once. Okay, back to 170, we'll report established, American 9257. American 9257, the traffic that precedes you on approach, it's on 22 o'clock, 50 nautical miles, west eastbound, crossing 1,300 feet, and maintain 150 knots of ground speed. You are number 2 for approach. Okay, we're number 2, American 9257. American 9257 is established on the low pressure. American 9257, complete final ILS approach, contact the tower in 118.95. Go to tower, American 9257. Todos os formadores, JNM 3, 0 CN da Volta, quantidade após Mamoy, Yotuá e Tapia. 257, continue approach to the left 4 land clear. Wind 170 degrees, 5 knots. American 9257, stand by. 17. Sala 06, libera direita, chame 12 na décima lado. 09, Polo 096. Polo 096, ingressa Alfa Juliette, Portão 9. Alfa Juliette, Portão 9. Área 5954, desça para 2000 pés, o ajuste no 097, autorizado ILS X-ray da pista 10, reposta estabilizada. Ajuste 10, 107, desceu no KBZ, força aérea 5954, autorizado para seguimento. Salvador, boa noite, Gol 2043, pode estar no plano. Gol 2043, inicialmente autorizado a alinhar e manter. Alinhe e mantenha no 02043. Line 257, on the ground at 090. Location to the right, contact 121-90. Okay, we'll exit at Foxtrot and ground point 9, American 9257. Ground, American 9257 is off at Foxtrot. Taxi to parking. American 9257, clear Alpha, Kilo, position 1, apron 3. Alpha Kilo, position 1, apron 3, American 9257. Ajuste 1017. Dia 1017, tá 3230. Na 6310, desça pro nível de voo 050. 050, 6310. 3, decolou 2, chamando 20218, bom voo. 208, gol 2043, boa noite, obrigado. Só 3831, não confirme sua velocidade indicada. 3831, mantém 280. 3831, reduz a velocidade para 2509. Reduzindo, 3831. Controle, boa noite, gol 2043, iniciou a curva direita, 2.500 pés da Eolinda Motiva. O 2043, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível de voo 360. Via da El 360, 2043. CNR 6310, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no frete. Semana é para o 6310. Ativa CNR 6310, 4.000 pés, ajuste no 0 no frete. 4.000, autorizadora? Tem perfil destinado a CNR 6310. Área 5954, confirme estabilizado. Afirmo, confere 5954, senhor S. Para 5954, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame a torre em 198.95. 198.95, completando o procedimento, para 5954. Sessão autorização, galeão. 1973, pronto, papel. Afirmo. Autorizado para o galeão 360, via P-November 857. Decola pista 10, curva direita. Da Eolida, após Lida, Irume. 120.85470. 10 para 2000. 1097, autorizado ILS X-Ray da pista 10, reposta estabilizada. Reposta estabilizada, 2017. Autorizado 2.63. Portão 4. Protegimento correto, como que o ajuste agora no 07. Corrigindo a informação em curso. Entra no 097, obrigado. 63110, cancelado as restrições de altitude em caixa. Sarnia 63110, cancelado as restrições. Voo 2043, chame o centro Recife na frequência 1251, na alterna 1-3395. 251-3395, voo 2043, boa noite. Então 3831, não desça para 4000 pés, o ajuste no 097. Para 4017, 3831. Então 3662, acione identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, o ajuste 1017. 050-0017 e pode voar, tá, filho? Então 3662, autorizado. E TAP até o 50, 3662. Muito boa noite, está 3858, 350, Fortaleza, no 02.4. 58, aguarde quase. Aguarde. Arma 594, solo 20, utilizado backtrack, retorna para o pátio militar, informe o Leandro Pista. Então, 3662, é, autorizado sem restrições de velocidade, tá? Graças, Dan 3662. Abelhas vão localizar o 63110. Senar 6310, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame a torre na frequência 198, decimal 95. 2935, Senar 6310. 3831, desça para 2000 pés. Autorizado ILS X-Ray da pista 10, reposto estabilizado. Para 2000, chamada estabilizada, é cheio, 3031. Ilhas do Marcado Externo, CNMA 310. Livre no corte. Chané 6310, pista livre, vento 180 graus com 5 nós, pouso autorizado. Pista no zero. Pista 475. Corrigindo a transição frote. Firma Afirmativo, 1-0, Fortaleza 350, 1-0, esquerda, Momotoja, Apresurio 1-9, Bangu, DCC Abuco 208, 5475, são 3858. Chama da 3858. Boa 973, solicita prospeccionamento, portão 4. Autorizado, chama da autorizado prospeccionamento, boa 973. Bom, 973 solicita o táxi PLB 170, 3 horas e 45, alternado Campinas. Confins, livre até o ponto de espera, 1017, e a torre 118, 95. Só confirmando então, o nosso alternado aqui em Campinas. Então está autorizado o táxi até o ponto de espera do 10, lá a torre 1895, ou 973. Corrigido então, Campinas, tenha um bom voo. Obrigado, boa semana. Estado. Zona desse malado. Passando é 6310. 6310, portão 612, Alfa Juliette. 612, Alfa Juliette. 6310. Três meia meia dois, deixa para quatro mil pés no ajuste na zero no sete. 13662, desça para 2000 pés. Autorizado LS X-Ray da pista 10, rapaz estabilizado. 2017, autorizado LS X-Ray da 3662. 3858, Fran, muito boa noite. Pushback, acionamento no 02. 58, livre, chama táxi. Livre, chama táxi, tá 3858. Torre Salvador, voo 973, ponto 0 da 10, pronto. Volta o tráfego na curta? Afirmo. Não, é 2 da TAM, após a passagem mesmo, autoriza alinhar e manter, voo 973, pistão 0. Gente, após a aeronave na curta, alinhe e mantém, pistão 0, voo 973.